Meus amigos e meus irmãos, vocês sabem que a religião de Deus começou com o quê? Eu peço a atenção de todos, porque é uma responsabilidade imensa explicar o Apocalipse e trazer muitas novidades, que o Apocalipse não trata somente da profecia como uma coisa que vem assim do alto para os homens na terra e só isso, não é não. Traz também a instrução, a cultura sobre todos os aspectos. Principalmente porque nós estamos usando o método histórico profético. É como eu expliquei na televisão também. Nós preferimos o histórico profético porque todos têm que ver que o Apocalipse se realiza, aquela profecia se realiza, para ter mais fé. Ah, mas fulano de tal, Beltrano, Cicrano, disse isso, isso e isso. E não aconteceu. Bom, mas aí o problema é do intérprete. Intérprete é que está errado. Sir Isaac Newton, no seu livro O Apocalipse de João, ele destaca esse fator tão importante, de que os intérpretes têm dado muito prejuízo ao trabalho de Deus na Terra, porque marcam datas. Vejam vocês como é que são as coisas. Eu abri aqui na página, peguei o livro, vejam só. Isaac Newton, o autor da lei da gravitação, disse que o costume que tem os intérpretes de marcar datas é que levou as profecias ao ridículo. E é verdade. Mas Deus não se deixa manipular por homens de qualquer tipo. E esta é a primeira advertência da religião de Deus. Ninguém vá atrás de calendários humanos. Nós temos que dar crédito a Jesus, não aos homens. Nem mesmo os profetas de Deus sabiam o que estavam profetizando. Eles apenas tinham a coragem de profetizar e afirmavam: Deus manda dizer. E sempre levaram pau pela cabeça por causa disso. Mas nunca se arrependeram da fidelidade a Deus. Isso aí é primordial. Quem quer fazer uma pregação desta tem que ser fiel a Deus, como é a religião do amor universal ou religião divina. Sejamos fiéis a Jesus e acima dele o Pai, que é o Pai do universo. Abaixo do Cristo, nós temos o Espírito da Verdade, o Paráclito, o Espírito Santo. E aí entram todos os guias espirituais da humanidade. E Jesus voltará quando quiser, que fique isso bem claro. Enquanto muitos dizem que Jesus não voltará, que a promessa é simbólica, que ele voltará espiritualmente, em verdade eu lhes digo que Jesus retornará quando quiser, como quiser. E ele disse: não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Mas voltará visível a toda a humanidade. e só naquele dia da profecia divina. Mas se Jesus resolver mostrar-se a qualquer um de vocês, ninguém o impedirá disso. Ou será que ele não tem força? Jesus tem ou não tem força? Tem! Claro que tem. Vocês não precisam saber em que dia, em que hora Jesus voltará. Como diz aqui o irmão Zarur, também não sei, nem me interessa saber, não tem valor algum. Mas sei quando voltará. Há aquela profecia do sonho de Nabucodonosor, que vocês conhecem bastante. Como é que Deus revelou a Daniel, por intermédio de Gabriel, a chave do mistério? Como? Quando se trata de assunto muito sério, o anjo Gabriel intervém. E ele interveio quando anunciou a Maria Santíssima que ela ia dar à luz o Salvador. Antes, quando surgiu a Zacarias. E finalmente, quando revelou as visões a Daniel. Isso então foi, antes de tudo, revelações a Daniel feitas pelo arcanjo Gabriel. Quando Jesus voltará? Quando? Não se apeguem demais às coisas, porque tudo vai mudar. Apeguem-se a Jesus, porque esse não muda nunca. Quem se apega a uma pessoa, por mais forte que seja, está sempre correndo perigo, é mesmo que construir na areia. Firmem-se em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós vamos orar, porque sem oração ninguém se sustenta em pé. E cada vez mais o mundo virá isto. Cada um que trouxe a sua água para fluidificar, coloque aí, se puder, perto da mesa, ou então consigo mesmo, ou consigo mesma. E aqui está o remédio que todos nós precisamos. Vamos à oração que Jesus deixou. Pequena, concisa, para que ninguém amanhã pudesse dizer que não pôde orar porque Jesus deixou uma prece muito grande. Vamos ao Pai Nosso. Que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação,